Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Magnífico em glória e majestade. Cobre-se de luz, veste de esplendor. Nos céus estende a sua verdade. Faz das nuvens seu carro a andar, sobre as asas do vento a flutuar. Os fundamentos da terra ele lançou, e em sua presença eu quero estar. Oh Senhor, quão variadas são as obras cheias de sabedoria. A terra se alegra em gratidão. Cantarei ao Senhor em eterna melodia. Nos vales faz brotar a fonte que dá de beber aos que têm sede. As aves cantam em seu monte, e a terra frutifica. Oh, que sede! Ele rega os montes com sua mão, e o coração do homem se alegra. A luz do sol brilha em sua criação, e a vida se renova em sua entrega. Oh Senhor, quão variadas são tuas obras cheias de sabedoria. A terra se alegra. Em harmonia, ele renova a face da terra, e em seus braços eu encontro alegria. Worship.